dia, qualquer hora. De surpresa, de repente, surgirá resplandecente a luz. Todo ser então vivente há de vê-lo frente a frente, Jesus. Quem o aceitou ajuntará, quem o rejeitou separará. Trigo e joio juntos jamais estarão. Quem o aceitou ajuntará, quem o rejeitou separará. Trigo e joio juntos jamais estarão. Qualquer dia, qualquer hora, de surpresa, de repente, quem o rejeitou.